Yeah. Tudo culpa de Derek. Yeah. Yeah. Querem me crucificar igual filho de Maria, mas quando eu não tinha nada, nem o Criador me ouvia. Minha fé sempre foi grande, montanhas não movia. Quero ver encontrar Deus de barriga vazia. Por isso que tô pra cena igual Petrov pro planeta. Minhas linhas são tão quentes que eu chamo elas de buceta. Eles dizem ser melhores, mas tão tipo Sérgio Moro. Nunca me provaram nada, meu projeto é duradouro. Porque antes da santa nota fazer milagre em minha vida, gera lenda em meu estado, antes do primeiro Adidas. Eu lesionei o pau, mas eu não quebrei a fé. Vários dias no hospital, mas hoje eu tô de pé. Me diz quais que são os rappers relevantes. Não quem paga só pra parecer gigante. Eu mesmo sentei por trás empresas grandes. Vocês vão ter que chupar minha Rolling Stone. Vou fazer minhas orações pra Santa Nota, porque mais ninguém me trouxe uma resposta. Todos sabem que o dinheiro é poliglota e ele movimenta tudo à minha volta. Vou fazer minhas orações pra Santa Nota, porque mais ninguém me trouxe uma resposta. Todos sabem que o dinheiro é poliglota e ele movimenta tudo à minha volta. Grande sonho da minha vida era ter um par de tênis. Primo de jamelão, então vencer já tá no genes. Lembro de ter roupas velhas na mala da viatura, sendo chamado de lixo pela porra dos PM. Lembro que a LJ elogia meu trampo, modelos e atrizes estão telefonando. Lembro de mostrar 3 mil pro garçom me atender. Santa Nota conseguiu me tirar dessa deprê. Veja esses playboy de berço falando de depressão, só que na quebrada isso não gera mais comoção. Cê nunca pisou no chão, quer pisar em Wakanda. Não menciona porque sabe que eu sou raro como um panda. Esses caras querem me testar. Meu amor, eu quero lucrar. Santo Deus me manda em santas notas, só assim eu posso louvar. Vou fazer minhas orações pra Santa Nota, porque mais ninguém me trouxe uma resposta. Todos sabem que o dinheiro é poliglota e ele movimenta tudo à minha volta. Vou fazer minhas orações pra Santa Nota, porque mais ninguém me trouxe uma resposta. Todos sabem que o dinheiro é poliglota e ele movimenta tudo à minha volta. Baby, fui abençoado, agora me sinto rico. Das atalaias não me chamem João de Santo Cristo. Com a fé inabalável, devoto de Santa Nota, tornei real uma vida que antes era impossível. Meu coração cigano é quem me guia nessa estrada. Eles querem meu sangue, eu tive que entrar de sola. Fiz história na rima, tipo Adriano na Itália. Odeiam meu sotaque, mas as mulheres adoram. Esses versos estão valendo mais que água no Saara. Quero cédulas azuis, pérolas, joias raras. Elegante e confortável em qualquer roupa que eu visto. Essas linhas de ouro eu trouxe de serra pelada. Não pense que arrisquei minha vida à toa. Minha mãe precisa de uma casa boa, que nunca falte comida na mesa. Minha mãe merece usar uma coroa. Esse é o ano do crocodilo, pai não vê bicho com nada. Essa vida é loteria, qualquer dia a gente emplaca. Essas damas dançando no meu colo, coisa linda. Deixa eu gozar um pouco que essa vida acaba. Igual Jesus eu fiz milagres, também multipliquei. Show lotado em todo brasa, posso ouvir um amém. Tô nesse jogo pela grana, isso eu nunca neguei. Nordeste é